sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam as ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando.